Te louvo mais uma vez por poder estar falando da Tua Palavra, poder compartilhar, Senhor, dessa verdade e poder, Senhor, estar meditando em Ti, Senhor. Fala conosco, que Teu Espírito use a minha vida e que os nossos corações estejam atentos, Senhor, a que Tu queres. Eu Te agradeço, Senhor, Te louvo por tudo que Tu fazes, por tudo que és. E peço que Tu possa estar abençoando o Teu povo também, cada vida que está aqui, Senhor. Que cada coração, Senhor, esteja consolado, esteja pacificado. Que cada um, Senhor, sinta o Teu carinho, a Tua paz. E que possamos levar, Senhor, esse carinho, essa paz, esse amor, para além destas portas. Que possamos, Pai, ser pessoas que verdadeiramente recebem a Tua Palavra, verdadeiramente meditam na Tua Palavra e verdadeiramente vivem a Tua Palavra. Que possamos, Senhor, receber tudo o que Tu tem para nós e possamos assim viver a virtude do Evangelho, viver a vida plena em Ti, com toda a força, com todo amor, com tudo que temos, Senhor. Te amamos, Te agradecemos e fala conosco, eu Te peço mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia em Gênesis 2, lá no comecinho, Gênesis 2, versículo 7. Deixa eu ver qual que é a versão dessa Bíblia aqui, para ver se é a mesma, é diferente da de lá. É igual? Ah, não tem muito texto não. Não tem problema. Ah, tá bom. Que assim não precisa me virar. Obrigado. Gênesis 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Da onde veio o homem? Da onde veio o homem? Do pó da terra. Podemos dizer então que o homem é terra? Podemos, né? Ele não vai voltar? Todo mundo vai voltar ao pó. Podemos dizer que o homem é terra. Mas eu digo um pouco mais, que o homem é terra a ser semeada. Terra a ser semeada pelo grande semeador, pelo eterno semeador que é Jesus Cristo. E quais são as sementes que Jesus Cristo usa? São a palavra de Deus. Toda a verdade, toda a palavra de Deus é a semente que Jesus coloca e quer colocar nesta terra que somos todos nós. E Jesus, ele nos contou uma historinha, uma parábola, lá em Mateus 13. Mateus 13, a partir do versículo 4 até o versículo 9, Jesus contou uma historinha, uma parábola, para nos ensinar sobre essa verdade, dessa semente a ser semeada na terra, que é o homem. Mateus 13, a partir do versículo 4 até o versículo 9. E de muitas... Não, 4. E ao semear... Ah, vou começar do 3, tá bom? A partir do versículo 3. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Você já imaginou? Pensa comigo. Pensa num campo. Num campo, numa terra. Mas pensa nessa terra abandonada, largada, sem ninguém estar cuidando dela. Pensa, faz esse exercício, pensa. Uma terra abandonada. Qual é a imagem que nós vemos? Uma imagem triste, não é? Uma imagem desoladora. A gente olha para essa terra e pensa, nossa, tanta terra, tanta coisa podia ser feita nessa terra. Tanto potencial ali para florescer. Mas essa terra não cumpre o seu papel. Quando a gente pensa nessa terra abandonada, nessa terra largada, deixada, vem a nós a ideia de quê? De tristeza, até de solidão, né? Uma imagem que traz essas ideias à nossa mente. Mas eu quero perguntar essa noite para você: que tipo de terra você é? Que tipo de terra você é? Há homens, igreja, que ignoram completamente a palavra de Deus. Homens assim são o quê? São essa terra abandonada que a gente pensou. Lembra da imagem dessa terra que você fez na sua cabeça? Dessa terra largada, dessa terra abandonada. Os homens que ignoram a palavra de Deus são assim. Esses homens veem as sementes caírem ao largo, do seu lado, mas não possuem força para trazer essas sementes para si. Essas terras são abandonadas, são largadas, porque muitas vezes se ocuparam de sementes frágeis, sementes sem virtude. Acreditaram nessas sementes frágeis, foram enganados pela aparência delas, e nessa terra nada frutificou. Se enganaram com a beleza dessas sementes que eram fracas. E ignoraram essas sementes que foram largadas ao lado, ou caíram do lado, porque eram sementes simples. Sementes que não tinham tanta beleza. Mas eu quero dizer essa noite que essas sementes que caíram do lado dessa terra são as verdadeiras sementes. As sementes reais que podiam frutificar. O que eu quero dizer com isso? Há homens que se ocupam na sua vida de coisas que parecem boas, que tem aparência de ser algo bom, mas não percebem que estão se ocupando de algo que é só aparência. Seguiam pela estética da coisa e perdem a essência. Pessoas assim são assim porque ignoram o Evangelho, porque o Evangelho é simples. O Evangelho, às vezes, é feio. O Evangelho é humilde. O Evangelho não dá status. E aí as pessoas deixam de lado isso e se deixam envolver com aquilo que apenas tem aparência e só tem aparência. Mas eu digo que só o Evangelho, só Jesus Cristo pode trazer vida real. Todas as outras coisas podem ter aparência muito bonitinha, podem ter aparência de caridade, podem ter aparência de bondade, mas nada possui a eternidade dentro de si. Só o Evangelho possui isso. A terra que ignora a boa semente, ela acaba como? Triste e abandonada. O homem que ignora o Evangelho termina os seus dias triste e abandonado, no completo esquecimento. E eu estou trazendo uma palavra para pessoas que são convertidas. Não há ninguém aqui que não aceitou Jesus. Mas não é porque nós aceitamos Jesus que não corremos o risco de ignorar o Evangelho. Não é porque estamos na igreja que não corremos esse risco. Então nós precisamos estar atentos para o que é que estamos procurando. Eu, como terra que sou, qual semente eu estou deixando que seja plantada dentro de mim? A semente da aparência, a semente daquilo que é esteticamente bonito, ou aquilo que é verdadeiramente real, mesmo que não seja tão bonito? O homem que ignora o Evangelho termina os seus dias no completo esquecimento. Nunca esqueça disso. O homem que ignora o Evangelho termina os seus dias no completo esquecimento. Sabe por quê? A salvação de Jesus é a garantia que você tem da eternidade da sua consciência. O que que é isso? É a eternidade de quem você é. De você ser quem você é. A Sueli tem garantia de ser a Sueli por toda a eternidade na salvação de Jesus Cristo. É a eternidade da individualidade. Talvez você nunca tenha pensado nisso. Como é que Jesus diz lá em João 10, 3? Alguém sabe de cabeça? Vamos ler? João 10, 3. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Igreja, a salvação de Jesus Cristo é o que te garante isso. Ser chamado eternamente pelo nome. Fernando, Jesus vai chegar. Fernando, vem aqui. Pode ser até que ele te dê um outro nome. Tem gente que precisa ganhar outro nome, né? Tem nome tão feio aqui, precisa ganhar outro lá. Mas vai ser você. Fernando, com a história do Fernando, com a vida do Fernando, com a consciência do Fernando, é assim que Jesus vai se dirigir a ele. Você não vai virar pozinho e se misturar ao cosmos. Você não vai virar algo sem individualidade. Você vai ser chamado eternamente pelo teu nome, pelo teu eu, pela tua individualidade. É a salvação que te proporciona isso. E o que que é o inferno, entre outras coisas, como choro, ranger de dente? É o esquecimento eterno, porque no inferno você não vai ser considerado. Você não, quem for. Não será considerado. A consciência de quem vai para o inferno vai estar adormecida. Porque lá você não é ninguém. Ou você acha que o diabo vai estar preocupado em chamar cada um pelo seu nome? vai estar preocupado em individualizar, não. O inferno é sofrimento, dor, choro e ranger de dentes. Então, se você pretende ser você por toda a eternidade, saiba que a salvação é a única via para isso. A única via possível. Que tipo de terra você é? Que Deus não permita jamais que sejamos terra abandonada, terra largada, terra ignorada, mas que dentro de nós seja plantada verdadeiramente a semente do Evangelho, que vai florescer, que vai frutificar a vida eterna. Amém? Glória a Jesus. Mas há também terras, como Jesus nos ensinou, que são rochosas. Elas descansam sob a proteção dessas rochas. E quando você olha para uma terra assim, ela até às vezes aparenta fertilidade. Mas nela não se produz nada de perene, nada de constante. Como essas terras, há homens que descansam sob a segurança do dia a dia. Eu estou falando de um segundo tipo de homem. Há homens que se sentem seguros no seu cotidiano, na sua rotina, e não se arriscam pela loucura do Evangelho. Sabe aquela coisa? Ele às vezes até frequenta a igreja, se diz cristão, segue uma religião, mas parece que há sempre um passo a mais que ele não dá. Porque ele se sente seguro sob a sua rotina, sob o seu dia a dia. Ele se sente seguro sobre essas rochas, como aquela terra que Jesus falou. E essa terra que Jesus falou, essa terra rochosa, ela tem uma outra característica: ela é superficial, ela é rasa. Nela as sementes não fincam raiz, não encontram profundidade. Assim também há homens que escolhem a segurança do quê? Da superficialidade. Você já viu pessoas que preferem não pensar demais nas coisas? Ah, não quero nem pensar nisso. Não vou nem pensar sobre isso. São pessoas que escolhem viver aquilo que a vida dá. Não meditam, não se aprofundam. São essa terra rasa. Nada dentro deles é profundo. Nada consegue fincar raiz, porque ela é terra rasa. Protegido sob essa rocha da rotina do dia a dia. Homens que têm medo da realidade. Você já pensou se você tem medo da realidade? Já pensou sobre isso? Há pessoas que têm medo da realidade. Sabe o que significa isso? Pessoas que preferem não encarar a verdade. Por quê? O que que a verdade traz? A verdade traz verdade. Mas muitas vezes essa verdade que a verdade traz são as minhas falhas, são as minhas mazelas, são as minhas limitações, são as minhas dificuldades que eu não quero encarar, que eu não quero ver, eu não quero olhar para isso. Tira esse espelho da frente de mim. Então, homens que têm medo de encarar a própria realidade, a própria verdade, têm medo de encarar a verdade. Então eles fingem não estarem nem aí para a verdade, se tornam superficiais, não meditam, não pensam, não se aprofundam, não se entregam para o Evangelho demais, porque isso vai trazer à tona muitas coisas que vão precisar ser mudadas dentro desse homem. Estão entendendo? Então, o que essas pessoas escolhem? A covardia da ignorância. A covardia de não encarar a realidade como ela é. E o Evangelho traz a realidade para nós como é. Muitas vezes, muitos problemas nas nossas vidas, eles são alimentados por esse nosso medo de encarar a realidade. Às vezes você sabe que você tem que falar algo para alguém. Às vezes você sabe que você vai ter que parar de fazer algo na tua vida. Mas você finge que não está enxergando. Nós fingimos que não estamos enxergando. Fugimos da realidade. Covardia da ignorância. Tem um texto lá em Apocalipse 21:8 que diz assim, quer ver? Apocalipse 21:8. O texto fala assim: quanto porém, ele fala várias características e atitudes humanas que o seu destino é o inferno. E ele fala assim: quanto porém aos covardes e aos tals, idólatras, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, o segundo a morte. Tem versões que falam, que fala aos medrosos. Já leram essa versão que fala medrosos? Quem já leu esse texto, levanta a mão, só para eu saber. Vocês já pensaram sobre esse texto? Assim, poxa, o cara, por ser medroso, ele não vai para o reino dos céus, ele vai para o inferno? Só porque eu sou medroso? Mas que culpa eu tenho de ser medroso? Covardia, igreja, não é o medo que é contrária a coragem, nem o medo que é contrário à valentia, não é isso. Covardia é atitude do homem fujão, o homem que não encara as coisas como tem que ser encaradas, homem que não dá a cara para bater, que não assume suas posturas, que foge da realidade. Esses são covardes. E para você não ter essa covardia, você precisa do quê? Fé, confiança em Jesus. Convicção para saber que o que você está fazendo, a fé que você segue, o que você crê é realmente verdade. Se você tiver plena certeza que isso é verdade, você vai assumir isso. Mas se não tiver certeza, a tua atitude vai ser de fuga, de não encarar essa realidade. Essa é a covardia, e não há covardia maior do que a covardia da consciência. Superficial que é esse homem, se esconde sob a proteção das rochas. Nessa sombra de rochas, ele até aparenta, você olha homens assim, eles podem até aparentar felicidade, satisfação, saúde. Mas no interior deles há o quê? Tristeza, a pobreza, a vício. E eu pergunto mais uma vez: que tipo de terra você é? Que Deus não permita que sejamos terras rochosas que se escondem sob a proteção do nosso cotidiano, da nossa rotina, do nosso dia a dia. Que não usemos como desculpa para não servir a Deus decentemente as nossas tarefas, O nosso cotidiano não pode servir de desculpa, porque o principal na nossa vida é Jesus Cristo, é o Evangelho. Amém? Jesus falou sobre essa terra superficial. Vocês prestaram atenção na parábola de Jesus? Ele falou uma coisa interessante. Nessa terra superficial, o que que acontece? Você planta, e por ser superficial, a semente tem pressa em florescer, né, em crescer, porque como ela não encontra a raiz, ela brota, floresce com muita rapidez. Você já pensou também no homem superficial, como que ele é? É a mesma coisa. O homem superficial, as coisas dentro dele incomodam. Tem pressa para sair, tem pressa para florescer. Nada pode ficar muito tempo dentro do homem superficial. Vocês já viram pessoas assim? Tudo que se fala para ela, ela acredita. Qualquer proposta que faz para ela, ela aceita. Se emociona com qualquer coisa que se diz para ela. Estão sempre absorvendo tudo que é colocado na frente dela. Qualquer vento de doutrina leva. Se dispõe a fazer as coisas com uma facilidade tremenda. São sempre os primeiros a levantar a mão, a se manifestar, a dar palpite, a dar opinião. Mas quando você vai olhar essa pessoa com uma visão assim de raio-x, você percebe que ali dentro não tem nada. Está vazio. Nada que entrou ali conseguiu fincar a raiz. Por isso que floresceu tão rápido. Por isso que saiu tão rápido. Porque não encontrou dentro morada. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Nós temos que aprender a não ter pressa. A gente sempre quer dar palpite sobre tudo. Vocês já perceberam como o crente tem uma teologia total formada? Você cita qualquer texto da Bíblia e tem lá a interpretação formada. Não sei aonde que estudou, né? Porque a Bíblia é grande, conseguiu fazer uma teologia total em pouco tempo. Por quê? Porque nós somos apressados demais. Nós não meditamos, não temos o exercício da meditação que foi ensinado por Jesus, por Paulo na palavra. Sabe aquela coisa de absorver as coisas? E, gente, eu não estou falando só de Bíblia, tá? Estou falando de vida, de relacionamento, da tua realidade. Temos pressa em julgar. O que é a pressa em julgar? Muitas vezes, esse medo de meditar, de analisar. Então você vê uma situação e já tira a tua conclusão sobre aquilo, quando o correto em todas as situações da nossa vida é tudo o que acontece, a gente pensar sobre aquilo, meditar, analisar, para depois de algum tempo tomar alguma atitude. Às vezes acontecem situações até no meio da família da gente. Um dia na minha família aconteceu uma situação assim. A gente achou que alguém tinha falado para alguém alguma coisa. E parecia meio óbvio que só podia ser aquela pessoa. E a gente ficou conversando, e eu falei assim para Letícia: Lê, a gente está trabalhando numa hipótese, não numa certeza. Foi essa pessoa? Será que foi essa pessoa? Quais são as chances de ter sido essa pessoa que falou? A gente tem certeza? Não. Existe a possibilidade de ter sido outra pessoa? Existe. Uma possibilidade menor, mas existe. Então a gente não pode tomar nenhuma atitude. Por quê? Porque eu teria uma possibilidade de estar sendo injusto. Poderia até estar sendo justo se eu tomasse alguma atitude. Mas teria uma chance, ainda que menor, de ser injusto. Na dúvida, qual é a melhor atitude? Não faz nada. Ora, medita, pensa, conversa. Isso para todas as atitudes na nossa vida. Você passa por tantas situações na tua vida, quantas vezes você não fala assim, nossa, fui leviano, fui intempestivo, agi com pressa demais e me dei mal. Isso é característica de pessoas superficiais. Nós temos que tomar cuidado para não nos tornarmos superficiais. Porque a pessoa que é superficial, nada frutifica na sua vida, nada tem continuidade, ela tem pressa, mas não tem persistência, perseverança. Terra que é assim floresce rápido, mas não suporta os raios do sol. Homens assim não suportam o confronto com a realidade. Quando aparece o sol da justiça nas obras dessa pessoa, rapidinho as folhas murcham, porque não aguentam. Pergunto mais uma vez, que tipo de terra você é? Que Deus não permita, que Deus nos livre de sermos terras rasas, mas que sejamos terras profundas, onde as sementes da realidade, as sementes do Evangelho, fiquem raiz e possam fazer florescer coisas lindas para a glória do Senhor. Amém. Mas Jesus falou só de mais uma terra, que é a terra espinhosa. Terra cheia de espinhos. Como que é essa terra? Ela é boa ou ela é má, a terra? A gente não sabe. Quem tem a coragem de botar a mão onde tem tanto espinho? Não é verdade? Pode ser qualquer terra. Qualquer tipo de terra. E ainda que seja terra boa, quando cresce alguma coisa ali, é sufocado por esses espinhos. Há homens, igreja, que estão cercados por espinhos. E quais são esses espinhos? São os cuidados exagerados com as coisas desta vida. Suas atividades, seus compromissos, ou até mesmo, sabe o que? As suas preocupações. Ah, mas você não conhece o meu problema. Você não sabe o que eu estou passando. Sabe qual é o pior problema do mundo? É o meu. Vocês concordam? Não, porque vocês acham que é o de vocês. Cada um tem o seu problema, e o seu problema é o pior do mundo, porque é você que está passando. E às vezes, essas preocupações exageradas com os nossos problemas, com as nossas atividades, com os nossos compromissos, são esses espinhos que Jesus está falando. Espinhos que sufocam qualquer coisa boa que pode nascer dentro de nós. Às vezes são jogadas sementes boas, sementes de eternidade na nossa vida, e elas parecem que vão florescer. Vão frutificar, mas aí vem esses espinhos. E tá, sufocam. Abafam essa flor de eternidade. E o que predomina é o espinho. Será que você é esse tipo de terra? Será que não há espinhos demais sufocando a sua vida? Triste é ver uma terra que poderia dar flores, dar frutos, mas só tem espinhos. Você diz, aí é terra boa, aí esse homem é bom, esse homem pode dar, tem talento, tem dons. Esse homem tem possibilidade de ser um evangelista, essa mulher tem possibilidade de ser um evangelista. Mulher boa. Tem potencial para servir a Cristo com toda a força. Mas mesmo com tudo isso, há espinhos demais na vida dessa pessoa, que sufocam a eternidade, que sufocam a virtude. Esses espinhos, igreja, eles podem até ser a companhia dessa terra, mas não vão trazer fruto algum. Os cuidados da vida podem nos fazer companhia até a nossa morte. Podemos estar com a nossa mente e nosso coração ocupado com essas coisas e nem pensar em eternidade. Essas coisas vão nos fazer companhia até a morte, mas delas não pode frutificar nada eterno. As nossas preocupações não podem nos salvar. Os nossos compromissos e nossas atividades não podem dar-nos a chave para a eternidade. Só a boa semente de Cristo pode fazer isso. Que tipo de terra você é? Pergunto pela última vez. Você está pensando nisso? Que Deus não permita que sejamos terra espinhosa, que sufocam o Evangelho. Que Deus não permita que sejamos homens que colocam todas as suas preocupações acima das coisas de Deus. Nós não queremos, eu não quero, eu sei que você não quer de maneira alguma, ser terra desolada, terra abandonada, terra deixada. Nós não queremos ser terra rasa, ser terra superficial, terra estéril. Não queremos ser terra espinhosa, fria, inalcançável. Mas há um tipo de terra que o semeador planta e vê florescer, vê crescer as mais belas flores, os mais doces frutos, as mais frondosas árvores. Essa é a boa terra. E eu pergunto, que tipo de terra você é? Você é terra boa? Você é terra boa onde Jesus vai plantar, vai colocar semente e vai fazer florescer da tua vida que é terra, as mais belas flores, os mais doces frutos, as árvores mais lindas? É isso que Jesus quer fazer na tua vida, na minha vida. Ele quer que da nossa vida saiam as coisas mais lindas, as coisas mais belas, as coisas eternas. É isso que Jesus quer fazer por nós, em nós. Jesus não quer olhar para a nossa vida e ver crescer espinhos. Ele não quer olhar para a nossa vida e ver crescer frutos e flores que morrem logo em seguida. Ele não quer olhar para nós e ver um campo seco e infértil. Ele quer ver terra que dá flor, fruto em abundância, flor linda, fruto doce. Uma terra que é boa quer a semente da verdade. O homem que é assim, ele busca a realidade e não a aparência. Ele não se engana com a beleza exterior das coisas, mas ele quer o que é verdade, o que é certo. Ele quer Deus e não os falsos deuses. Ele quer o real e não as pseudo-realidades. O homem que é terra boa, ele quer buscar a Deus face a face. Ele não perde tempo com símbolos, com rituais, com aparência. Ele vai direto a Deus. O véu se rasgou. Você sabe por que o véu do templo se rasgou? Não foi simplesmente só para você poder orar diretamente para Deus sem precisar de um sacerdote terreno. Não é só isso, aquilo simboliza o teu acesso à realidade total. Acesso a Deus em toda a sua realidade, porque no Velho Testamento como é que era? Era tudo simbólico. Se matava um animal em sacrifício, o que que é matar um animal? É matar um animal. Mas aquilo simbolizava alguma coisa. Então o acesso do homem a Deus e a compreensão do homem sobre Deus era tudo por meio de símbolos, festas, rituais, atitudes religiosas que simbolizavam uma realidade. A partir do momento que rasga-se o véu do templo, o teu acesso a essa realidade não é mais por meio desses símbolos, não é mais por meio desses rituais, é direto, é face a face. É o teu espírito com o Espírito de Deus, diretamente. E há pessoas que querem regredir, sair do real e voltar para o simbólico. Eu não quero. Eu quero continuar tendo esse meu acesso direto com Deus. E é isso que o véu do templo rasgado simboliza. Uma terra boa, ela é profunda, ela cria raízes. O homem assim não se contenta em ser superficial, ele se envolve, mergulha na compreensão das coisas, ele arrisca, ele não quer a segurança do marasmo, e se entrega a Deus de corpo, alma e espírito. Se entrega a Deus totalmente. Isso não é por atitudes externas do teu corpo. Se entrega aqui e aqui. Mente, coração. Tudo que eu faço, faço para Deus. Tudo que eu sou para Deus. Tudo que eu tenho é para Deus. Tudo que eu penso, leva em consideração o que Deus quer para mim. O que Deus quer para a humanidade. Qual é a vontade de Deus? Qual é a virtude que Deus me ensina? Qual é a moral de Deus? A terra que é boa, superficial, profunda, ela faz isso. A terra que é boa, ela está aberta ao trabalho do semeador. Os espinhos nessa terra não vão deixar de existir. Nós temos coisas que a gente se preocupa, mas são poucos. O homem assim não permite que os cuidados da vida suplantem a Deus. Para o homem que é terra boa, Jesus é o centro. Todo o resto é periférico, é marginal, está à margem. Jesus Cristo é o centro da vida desse homem, que é terra boa. Ainda que haja espinhos, eles são poucos e são frágeis. Que tipo de terra você é? Ou melhor, que tipo de terra você escolhe ser? Porque graças a Deus, ninguém nasce terra má, terra boa. Ninguém nasce terra infértil, terra fértil. Você escolhe que terra você quer ser. Deus quer semear a tua vida, te chamar de terra bendita. Deixa Deus pôr a mão em você. Deixa o semeador jogar suas sementes na tua vida. Deixa ele trabalhar em você, que é terra dele. Deixa nascer dentro de você o fruto da eternidade. Sai da sombra, vem para a luz. Retira o excesso de espinhos. E deixa Jesus, o semeador eterno, trabalhar na tua vida. Amém? Eu quero ser terra boa, na qual o semeador eterno, que é Jesus Cristo, colocará suas mãos, trabalhará, regará e fará frutificar em mim a eternidade. Amém? Feche teus olhos. Deus amado, eu te agradeço, Senhor, porque podemos escolher que tipo de homens e mulheres queremos ser. Que tipo de terras queremos ser para que tu, Jesus, o nosso semeador, trabalhe, plante, regue e colha. Senhor, se temos trilhado caminhos tortuosos, se em nós não temos permitido que as sementes da eternidade criem raízes e brotem, tem misericórdia de nós, Senhor. E passa, Senhor, a tua enxada bendita, poderosa, e tira, arranca as pedras, arranca os espinhos, puxa, Senhor, as sementes que caem aos nossos lados, dos nossos lados, as sementes de vida, e traz para dentro de nós, Senhor, para que daqui floresça a eternidade. Daqui floresça, Senhor, frutos que serão para alimento da humanidade, que ao comê-los, Senhor, te conhecerão e decidirão por ti. Que daqui, Senhor, floresçam as mais belas flores que embelezarão esse mundo mau, que é feio, que é pecaminoso. Mas daqui, Senhor, vai florescer as mais belas flores, para a qual irão olhar as pessoas e dirão: ali há alguém que é verdadeiramente cristão. Senhor, das nossas vidas vão florescer as mais fortes e frondosas árvores, que não se abalarão com as circunstâncias dessa vida, que não se perderão, Senhor, com as tribulações. Ainda que hajam, Senhor, terremotos, maremotos, de tsunamis de problemas, ainda assim se manterão firmes, porque estão fincados no Evangelho, sabendo que a eternidade, sem ser redundante, mas já sendo, Senhor, a eternidade não tem fim. E o que são as tribulações que passamos aqui? Paulo, na tua palavra, mesmo diante das mais duras provas, teve coragem de dizer que suas leves tribulações, suas leves tribulações não são comparáveis à maravilha da eternidade ao teu lado. Senhor, ajuda-nos a crer nisso com toda a nossa força, com todo o nosso ser, com toda a nossa vida. E prepara, Senhor, a nossa casinha aí no céu, para que possamos, Senhor, ficar do teu lado e do lado dos nossos irmãos para todo sempre. Te agradecemos e te louvamos, nome santo, maravilhoso e eterno de Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja. Glória a Jesus. Vamos continuar orando? Eu sempre gosto de, depois da minha oração e da oração e da palavra, orar ainda relativa à palavra. Então eu vou fazer um chamado aqui. Se você sente que precisa